Sentados no quarto de dormir, vigia-me silêncio. O mar tinha um cheiro forte. Lá longe ao norte, estrelas cadentes. Brilhantes estrelas cometem tais crimes. Sua inocência é minha. Os animais do deserto, os caminhantes noturnos, os andarilhos nômades, o pequeno pássaro retorna ao ninho de cobras, serpenteia um frio suores, provocando arrepios de medo e prazer. Afundando em oceanos de cerveja.